As vozes do rádio. Oi, tudo bem? Meu nome é Jorge Ribeiro, sou locutor atualmente da Rádio Mix FM de São Paulo, atuando como locutor no horário da tarde, das 15 às 19 horas, e voz padrão das chamadas, vinhetas, enfim, tudo que tem a gente grava por lá. Obrigado aí pelo carinho de vocês e principalmente pelo convite para poder contar um pouquinho mais sobre essa profissão de locutor, de radialista, no trabalho de vocês. Eu comecei no rádio em 2001, na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, trabalhando numa emissora que já não existe mais, chamada Verde Mar FM. Era uma rádio que pertencia ao ex-prefeito da cidade, então ele tinha muita rede de relacionamentos, a rádio era bem ouvida naquela região, né? Quase 60% da audiência da cidade era da rádio, então foi um lugar muito bacana onde pude conhecer bastante gente, mesmo com a pouca idade, na época eu tinha 16 anos, mas foi muito proveitosa a minha passagem por lá. Logo depois, me transferi para outras FMs da região, trabalhei no grupo Mussi de Comunicações, 98 a Rádio Rock, Nativa FM, Litoral FM, todas em Santos, inclusive a 98 a Rádio Rock, hoje é filial da Mix por lá, né? Na época era uma afiliada da 89. E nesse período, eu cursei a Rádio Oficina, né? O curso de locução da Rádio Oficina para poder tirar o DRT, porque quando eu comecei não tinha ainda o registro para atuar profissionalmente como locutor. Estava na ilegalidade, digamos assim, né? Depois fiz o curso de locução, fiz sonoplastia, produção e entrei na faculdade. Sou formado em jornalismo e o rádio sempre caminhou paralelamente a tudo isso, né? Além de trabalhar com rádio especificamente, fiz muitos eventos. Fui announcer durante 4 anos da Liga Intercolegial Copa Nike de futebol de salão aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que era uma copa de futsal que ia para todos os colégios, com mais de 60 times disputando. E também tivemos a versão basquete, né? Que inclusive teve o apoio da NBA, o patrocínio da NBA, levava a marca, né, da NBA e dos cartões Visa. A gente fez esse circo por aí, rodando São Paulo, Rio, organizando esse evento e eu sempre lá com o microfone na mão, anunciando as rodadas, sorteando prêmios, comentando. Era uma experiência incrível, né? Porque comecinho de carreira, você vai adquirindo improviso, técnicas de como se falar em público, então ajudou bastante nessa época também. Em 2006, eu fui contratado pela Mix. O caminho foi igual a quase todos os profissionais de rádio de São Paulo. CDzinho gravado com demonstração de voz, levei até a emissora, entrei como locutor folguista, depois me tornei o titular do horário das 3 às 7 da manhã, além de outros horários que a gente já fez por aqui também. Em 2010, me transferiram para o horário da tarde, então eu estou no ar das 15 às 19 horas de segunda a sexta, apresentando grandes programas que levam a marca da Mix há muitos anos, No Break, Cadeira Elétrica, que é o nosso game interativo, Super Mix, Top Mix. Se você pensa em Rádio Mix, com certeza você já ouviu esses programas que eu citei agora. O melhor Mix de São Paulo! Fiz outros trabalhos fora do rádio. Sim, já prestei assessoria de imprensa como jornalista para alguns clientes. Já falei, inclusive, da Copa Nike, quando fui announcer dos eventos. Não só os eventos, mas muitos shows também, né? A gente tem essa carreira de locutor atrelada com os eventos que a rádio mesmo promove. Então, nós vamos até o palco, apresentamos o espetáculo, seja uma banda pop, um show de rock. Estamos sempre botando a cara lá, falando pra galera. Apresentei o Réveillon da Paulista também para 2,5 milhões de pessoas na Avenida Paulista, que para mim foi talvez um dos shows mais importantes da minha carreira como locutor. Tenho muitas recordações até hoje, foi uma data muito especial. E antes de estar em rádio, trabalhei com meu pai. Comecei com 13 anos trabalhando com ele. Ele era representante comercial. Hoje meu pai está aposentado. Ele ia até os mercados, né, que ele atendia para poder tirar os pedidos, né, para poder vender. Ele trabalhava com produtos alimentícios. E eu, enquanto ele tirava o pedido, ficava lá subindo no estoque, com prancheta na mão. Graças a ele, meu pai, minha mãe, que acreditaram aí no meu trabalho, que eu tô aqui hoje conversando, trocando uma ideia com vocês. A Mix tem mais uma novidade pra você. É o novo aplicativo da Mix pra smartphones e tablets. A gente deixou tudo mais fácil e legal pra você curtir a Mix onde estiver. Agora você vai ouvir a programação da Mix com mais qualidade. Além disso, você pode pedir músicas, saber quais são as mais bombadas da programação e ainda acessar o nosso Face e Twitter. Novo aplicativo da Mix pra smartphones e tablets. Você já pode baixar o seu na App Store e Google Play. Se você tem um aplicativo antigo, pode deletar, viu? E baixe o novo, que é muito mais legal. Novo aplicativo da Mix. O que era bacana, agora é show. Mix. A maior dificuldade que eu já enfrentei na carreira é o lance de você tentar entrar no rádio e as portas estarem sempre fechadas para o locutor no começo de carreira. Me lembro muito bem nessa fase, no comecinho, lá em 2001, 2002, até 2003, que eu estava começando, ainda não estava tão preparado para poder entrar numa emissora, mas com muito sonho, com muita vontade, com muita garra, né? Se me desse uma oportunidade, com certeza ia agarrar aquilo, ia fazer o meu melhor. Já dei com a cara na porta de muita rádio por aí, né? Mas hoje, quando a gente está dentro do veículo, a gente sabe que as oportunidades são mesmo escassas, né? Que nós temos em São Paulo 30 emissoras de FM, uma média, vai, 30 emissoras de FM, com uma equipe de locução que varia entre 8 ou 10 locutores para cada rádio. Se você pensar, são poucos profissionais, muito pouca gente que trabalha com rádio numa capital, né? Num grande centro como São Paulo. Não é que nem um escritório de advocacia que a cada esquina você tem um advogado, um dentista, porque são setores de serviço que as pessoas procuram bastante, né? Mas locutor de rádio não, tem pouco. Então, para surgir uma vaga é muito difícil. Na maioria das vezes, você leva o seu material até a rádio e não sabe o que vai acontecer com o teu piloto, se vai chegar realmente nas mãos de quem seleciona, né? Muita gente bem intencionada vai lá e entrega: olha, tem um material aqui, o locutor veio aqui trazer e tal, dá uma escutada depois. Na Mix, principalmente, acontece muito disso, né? Todos os pilotos, todos os materiais são entregues. Inclusive, o meu foi, tô aqui a prova disso, né? Enfim, muitos lugares têm esse respeito pelo profissional. Outras, nem tanto, mas é questão de sorte. Mas, enfim, é uma dificuldade muito relevante e muito comum aos locutores, principalmente no começo de carreira. Uma coisa engraçada que aconteceu no ar. Bom, eu estava no ar, não vou dizer o nome da rádio, não era aqui na Mix, era em outra emissora, lá no comecinho. Nós tínhamos um problema na região com queda de energia, né? Então sempre caía a energia no bairro e a rádio saía do ar. Eu estava entrando na rádio e não sabia desse problema. Então um belo dia eu estava lá trabalhando e tal. Ah, muito mais música para você aqui. Acabou. Aquele breu, aquele escuro. O que aconteceu? Saiu do ar. Aí você já fica desesperado já, né? Você fala: não, será que foi alguma coisa aqui dentro do estúdio? Algum fio, alguma coisa que eu chutei aqui? Então eu arrastei a cadeira, né? E comecei a mexer. Isso entrou uma locutora que trabalhava com a gente lá. Ela falou: nossa, saiu do ar, né? Pô, deixa eu te ajudar aí. Aí você fica nervoso, né? Comecei a gritar, reclamar. Mas essa... Mas ca... que saiu do ar essa... Enfim, falei um monte de groselha. Só que nesse meio tempo, a energia voltou. E quando voltou, a mesa de som da rádio voltou com o microfone aberto. Ou seja, tudo aquilo que eu falei foi pro ar. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, fiquei apreensivo. Será que o telefone vai tocar? Meu Deus, vou ser mandado embora. Não aconteceu nada disso, graças a Deus. Mas é uma armadilha, uma pegadinha da mesa lá. Voltou a energia com o microfone ligado. Mas como a rádio devia estar muito tempo fora do ar também, eu acho que ninguém estava ouvindo. Depois, coloquei uma musiquinha lá e segui a programação. Outra vez também que já caí da cadeira, fazendo locução, caí da cadeira. Acho que a maioria dos locutores já caíram da cadeira no estúdio. SP1, uma geral no trânsito e no clima em São Paulo. E atenção, atenção, motorista, vamos falar de trânsito aqui agora. A Marginal Tietê segue com lentidão sentido Ayrton Senna, perto do Piqueri. Já Avenida Ibirapuera? Avenida Ibirapuera, ou melhor, está complicada sentido bairro, perto da Pedro Álvares Cabral. E atenção, uma colisão envolvendo uma moto e um carro ocupa agora a faixa da esquerda da Avenida Aricanduva, na altura da Rua Doutor Alencar Guimarães, sentido Itaquera. Para você que vai pegar transporte público, se liga só, os trens do metrô e da CPTM. Acompanhou agora sem problemas, mas tá bem lotado, viu? Falando de previsão do tempo amanhã, o dia de sol com muitas nuvens e pode chover à noite, tá bom? A temperatura varia dos 15 aos 20 graus. SP1, uma geral no trânsito e no clima em São Paulo. Cuidados com a voz. Temos que ter muito cuidado com a voz, principalmente antes de fazer horário, viu? Não adianta você ir lá no boteco, encher a cara, tomar um monte de cerveja ou tomar água gelada e entrar no ar, porque sua voz não vai render aquilo como deveria render no horário normal. Principalmente aquecimento vocal. Você tem que fazer sempre vários exercícios para aquecer a voz. Por isso, para você que procura ingressar nessa área, começar, ou que trabalha com isso, procure uma fonoaudióloga, que é muito importante. É o seu instrumento de trabalho. Um acompanhamento com uma fono é essencial para você manter a sua voz sempre funcionando. É igual um carro. Se você compra um carro, não faz revisão, não faz manutenção, você acha que abastecer e colocar a primeira, a segunda, a terceira e vai andando, uma hora esse carro quebra. É a mesma coisa com a sua voz. Não cometa abusos, não tome gelado. Acompanhamento sempre com uma fonoaudióloga, um profissional que entende de voz muito melhor do que você. A maior banda pop do mundo está chegando ao Brasil. One Direction. Mas como a Mix é mais que rádio, você não precisa esperar o One Direction chegar aqui pra ver eles de perto. A gente leva você até Buenos Aires pra ver o One Direction antes de todo mundo. Pra concorrer, é só ficar na Mix. Quando você ouvir One Direction na programação, envie o nome da música e o horário que tocou usando a hashtag OneDynamix. Você vai com um acompanhante pra Buenos Aires ver o Harry, Liam, Lewis, Niall e Zayn antes de todo mundo. E claro, na volta tem um par de ingressos pra você ver o show em São Paulo também. O resultado rola dia 27, às 5 da tarde, logo após o Top Mix Express. One Direction em Buenos Aires, antes de todo mundo, é mais que rádio, é Mix. E para você que quer seguir com a carreira de radialista, principalmente como locutor no rádio, em publicidade, treine bastante. Pegue referências de grandes profissionais do mercado, ouça bastante rádio. Se precisar, pega um gravadorzinho e imita aquilo que você ouve no rádio. Como existem músicos, né, que tiram música de ouvido, que não sabem ler partitura e conseguem ouvir uma música e tirar ela no violão, num teclado. Com locução também dá, viu, gente? Mas você tem que ter ouvido muito atento. Então escute bastante, treine bastante, se interesse, né, pela história, por quem são os profissionais que trabalham no rádio, quais são aqueles que vieram antes. Em várias gerações, porque o FM começou aí nos anos 70, antes do FM tínhamos o AM, com suas diferenças de formatos e tudo mais, e tá aí até hoje. Mas principalmente, digo, na minha área de atuação no momento, sou locutor de FM e estudei bastante, pesquisei muito para conhecer cada passo, cada evolução desse meio até a gente achar esse tom que o FM tem hoje e que todos nós ouvimos nas ondas do rádio. Procure amar o que você vai fazer, certo? Obrigado, gente, valeu a oportunidade, estamos juntos aí para o que vocês precisarem. Um beijo especial para vocês aí e boa sorte em tudo que vocês forem fazer na vida. Tchau, tchau. As Vozes do Rádio.